Direto do estúdio QG dos Mano, PH, Ariel, Dani C, Gueto em Fúria. Você falou que nós cantava por embalo. Não acreditou quando viu nós lá no palco. Então deixa os pegos falar que a favela quer cantar enquanto o coração bater. Você que nos aguenta. Você falou que nós cantava por embalo. Não acreditou quando viu nós lá no palco. Então deixa os pegos falar que a favela quer cantar enquanto o coração bater. Você que nos aguenta. Conversinha aqui e ali, ouvi falar uma pá. Rotulado de embalo pelos tal popstar. Mas já nada não, bico sujo tem de monte. Hipocrisia é mato, mas no rap é constante. Enquanto o coração bater, cês tem que me aguentar. Minha voz só vai calar quando o meu caixão fechar. Fala mais, língua de lagartixa, seu passatempo predileto é falar da minha vida. Respeito é pra quem tem, pra quem mantém a conduta. Entende que o rap não é disputa. Deixa de olhar pro meu, faço o meu corre na humilde. O rap que me escolheu pra não fazer parte do crime. Pode pá, tô firmão, 200 e sempre. Do CB pro mundo loucão, ideia quente. Favela quer cantar o som da revolução, ritmado na poesia que vem do coração. Você falou que nós cantava por embalo. Não acreditou quando viu nós lá no palco. Então deixa os pregos falar que a favela quer cantar enquanto o coração bater. Você que nos aguenta. Você falou que nós cantava por embalo. Não acreditou quando viu nós lá no palco. Então deixa os pregos falar que a favela quer cantar enquanto o coração bater. Você que nos aguenta. O rap é minha vida, minha missão, minha arma. O sistema te ilude, mas o hip hop salva. Se preocupo com o que falo e também com a postura. Pro seu sofrimento, minha mensagem é a cura. Não vim pagar de pã, nem de dono do rap. O meu respeito é pra todos, mas nem todos merecem. Se tô em cima do palco, levanta a mão pra cima. Não me vendo, não me rendo e nada me contamina. Sempre vou contrariar o que querem pra mim. Pros pilantras, haha, sempre sou sangue ruim. Mercenário nunca fui e também nunca serei. Contrariando o seu jogo, nunca me renderei. E quando eu falo, tenho moral pra falar. Porque o certo é o certo e o errado eu vou cobrar. 100% proceder, 1000% humildade. O meu rap falador sempre vai ser de verdade. Vivendo em meias cobras, no ninho de falsidade. O coração é puro, mas na mente só maldade. A parada é escrever, mudar a vida de alguém. Sem se preocupar com a opinião de ninguém. Treta entre nós, isso não faz sentido. Vamos abrir os olhos pra chegar o inimigo. Falsidade comigo, eu tô ligeiro, eu tô ligado. Mesmo jeito que me trata, também será tratado. Porque contrariei, neguinho ficou contrariado. Porque percebeu que o meu rap é peso pesado. Pensei em parar, ou dar um tempo na parada. Porém percebi que a missão não tá acabada. Você falou que nós cantava por embalo. Não acreditou quando viu nós lá no palco. Então deixa os pregos falar que a favela quer cantar enquanto o coração bater. Você que nos aguenta. Você falou que quer cantar.